lá do Nunes. Lá você faz tudo em mármore. É só falar com meu amigo Gerson de Zé do Mosaico. Estamos trabalhando também em nome da Casa do Tempero. A Casa do Tempero, tudo em tempero, a grosso e a varejo, ali na Praça Mafrense, ao lado da Igreja da Conceição. A organização é do meu amigo Antônio Luiz, o popular o gordo. Luz e Vando Peixe, o melhor peixe da cidade de Oeiras. Você que vai ali ao Mercado Dona Lili, quer comprar peixe, vá ao box do Luzivan. Também quero agradecer ao meu patrocinador, Martim Xavier, que nem comércio tem. Alô, Martim Xavier, lá no Retiro. Um abraço. Essa é toda especial para meu grande amigo Glaildson, lá em São Paulo. Essa é pra você, boa! Ainda me lembro aquela casa onde eu nasci, onde eu vivi com meus irmãos e os meus pais. Muitos conselhos de mamãe eu recebi, papai ali me ajudou até demais. Era amarela aquela casa, ainda me lembro. Quando chegava dezembro, papai renovava ela. E aí mandava convidar o nosso povo pra passar o ano novo na nossa casa amarela. Vontade de deixar o meu torrão, na intenção de conhecer outro país. Papai choroso deu minha santa permissão, dizendo: Deus faça você ser bem feliz. Tomei a bênção e meus irmãos abracei, me despedi e chorei, debruçado em uma janela. Saí vagando noutra terra diferente, nunca mais vi minha gente da nossa casa amarela. Voltar pra meu lugar, para morar na mesma casa onde morei. Essa saudade me convida pra voltar à mesma terra em que nasci e me criei. Naquela casa mora eu, não posso mais, que meus irmãos e meus pais já não são mais dono dela. Como eu queria dessa terra um pedacinho pra fazer meu ranchinho, vizinha casa amarela. Naquela casa mora eu, não posso mais, que meus irmãos e meus pais já não são mais dono dela. Como eu queria dessa terra um pedacinho pra fazer o meu ranchinho, vizinha casa amarela. Novecentos e seis, 830 kHz. Rádio Primeira, Capital AM, Praça Coronel Orlando Carvalho, número 400, primeiro andar, centro. Fone 89-3462-1200. E-mail rpc830@hotmail.com. CEP 64500/000. Oeiras, Piauí. Rádio Primeira Capital. Um empreendimento. Juarez Tapeti. partir de agora, passamos a apresentar o programa Glória de Deus. De segunda a sexta-feira, das 18 às 19 horas, com louvores, ministração da palavra de Deus, avisos e a sua participação. Não consigo viver. Um programa da Igreja Pentecostal Glória de Deus. Não consigo viver sem a glória de Deus. Sem a glória de Deus, a igreja morre. Sem a glória de Deus, ao céu não vai.